No caminho da vida, com fé a caminhar, o Senhor nos guia, nos ensina a amar. Muitos vêm e vão, mas só os puros entrarão na congregação, onde reina a salvação. Ó Senhor, tua graça nos envolve, transforma a maldição em bênção. Teu amor é a luz que nos resolve, nos une em um só coração, na congregação, ó Senhor. Te adoramos em temor e amor. Não olharemos pra trás na jornada a andar. O Edomita, irmão, devemos acolher. Nosso lar é um só, onde a paz vai reinar, e a nossa fé sempre a nos guiar. Ó Senhor, tua graça nos envolve, transforma a maldição em bênção. Teu amor é a luz que nos resolve, nos une em um só coração, na congregação, ó Senhor. Te adoramos em temor e amor. Quando a luta vier e a noite escura chegar, em teus braços, Senhor, vamos nos refugiar. Tua palavra é vida e esperança. Em ti confiamos, nossa segurança. Ó Senhor, tua graça nos envolve, transforma a maldição em bênção. Teu amor é a luz que nos resolve, nos une em um só coração, na congregação, ó Senhor. Te adoramos em temor e amor. E ao final da jornada, ao te encontrar, veremos o teu rosto em eterna adoração. Na congregação, unidos em um só lar, ó Senhor, nosso Deus, em ti queremos estar.